todos, boa tarde. Foi o início de mais uma emissão do Lança Chamas até às 18 no FM Estéreo da Comercial, exatamente com os Lada Wolf, para se ouvir mais muito em breve nesta nossa emissão, se bem que numa das outras edições. Yeah. Lança-Chamas ainda a fase inicial da nossa emissão de hoje até às 18 FM Estéreo da Comercial. Aqui estiveram de novo e com o título tema do álbum Still the Light, os Q5. Lança-Chamas começou aqui um dos pequenos destaques desta tarde para a nossa emissão, até às 18 no FM Estéreo do Comercial, relativo, entretanto, ao álbum de 1984 dos Holland, de genérico Early Warning. Destaques aqui da emissão do Lança-Chamas para Holland Early Warning, Quinteto, Marty Day e Graham Hutchinson na secção rítmica, guitarras Bob Handman e Kenny Nicholson, o vocalista Doggy Holland, três temas, I Need, Kicking Back, No Chance. Cold. Os Holland, Early Warning. Primeiro pequeno destaque na emissão do Lança-Chamas de hoje, antes de tomarmos o segundo. E mais além da coordenação do que outra coisa, um excerto de um álbum já a circular há muito tempo no nosso país. Os Icon, Killer Machine. Do álbum já publicado em Portugal há alguns meses, dos Icon. Em jeito de recordação, no Lança-Chamas até às 18, FM Estéreo da Comercial, sábados às 7 vidas do Heavy Metal. O tempo é curto, o nosso, como sabem, de qualquer modo, há já bastante tempo também que alguns de vocês insistem em ouvir mais ou retomarmos o Metal Heart dos Accept. Thank you. Recuperação no Lança-Chamas, também em jeito de destaque, mas desta vez um álbum que já teve destaque largo há algum tempo nesta emissão, Metal Heart Accept, último tema a rodar aqui por hoje, Living for Tonight. Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial 17-18 aos sábados. Dois pequenos destaques para hoje que couberam aos Holland com o álbum Early Warning e Accept Metal Heart. We'll be right back. Lança Chamas. Já à fase final da nossa emissão de hoje, regresso também às Avulses, onde incluímos Wild Child, do álbum The Last Command dos Wasp. Outro título também retirado de um álbum já com circulação nacional há muito tempo, os Saxon. Álbum Innocence is No Excuse. E o já quase no Back on the Streets. Dos norte-americanos Blackfoot. What do you say?